2017. A Segunda Guerra Civil Americana. A velha democracia foi derrubada por um grupo tirânico chamado Diretório Congressista. Todas as cidades do país estão sob lei marcial, exceto uma, Steel Harbor, a última cidade livre. Uma ilha isolada de independência minguante. É um lugar marcado pelo caos e crimes, fornecendo um novo reduto para um novo tipo de mercenário. Versão brasileira Herbert Richer. Não vim mais me chamar de boneca. cara. Vamos. Senhor Santos, a sua encomenda chegou. A encomenda especial? Está bem guardada. E a nova dançarina? Quem? A loira peituda. Ah, se o senhor a prefere, é a primeira noite dela. Nós ainda nem a contratamos. Mas eu sei que o senhor vai gostar da encomenda especial. Ela é tão macia quanto vitela de Toscana. E a plateia, querida? Uma olhada. Como é? Ela é chinesa. Bom trabalho. Adoraram você. Gostaria de conversar com você sobre a sua volta. Na minha sala. Estarei te esperando. Pode esperar, meu amor. O que você está fazendo aqui? Procurando um fósforo. Ah. Você tem? Eu não fumo. Eu também não. Quem é você? Sou quem vai tirar você daqui. Confie em mim. Por aqui. Droga! Vem! Vai! Minha. Kigo! Mãe, ama alguém! O que está fazendo? Você já viu o Batman? Não posso. Aqui está o seu orgulho e alegria. Obrigado. Do fundo do meu coração. Pensei que nunca mais veríamos nossa filhinha. Obrigada. Corta o papo. Cadê a minha grana? Querido, pague esta mulher. Infelizmente, houve um probleminha. Só consegui metade do dinheiro. Metade do dinheiro? Ótimo. Fico com a metade da sua filha. Espere, com certeza podemos chegar a um acordo. O carro e mais a grana. Nada mal para uma noite. Era metade da Segunda Guerra Civil Americana. O mundo tinha virado um inferno. O ano era 2017, o pior ano da minha vida. Só havia uma cidade livre. E foi onde eu vivi por 3 anos. Steel Harbor. Ai, que fim de mundo. vamos recomeçar. Do início. Eu já contei tudo que eu sei. Eu já contei. Linha livre em 2 em 1, coronel. A imagem está presente. Imagem sendo gravada. Cidadã, eu abomino a tortura. Mas suas palavras não conferem com os seus pensamentos. Há muitos detalhes que está ocultando. Nosso dispositivo de leitura de mentes não é. Ativando sensores. Ativados. Onde está a doutora Corina Devonshire? Ela vai para Steel Harbor, a cidade livre. Pode dizer por que ela vai para Steel Harbor? Se encontrará com membros da resistência, vão dar a ela as lentes de retina e ajudá-la a fugir do país para o Canadá. Ela está com um companheiro chamado Axel. Quem está com as lentes de retina? Krebs. William Krebs. Como ela vai entrar na cidade? Ela fez plástica. Mudou o rosto. Não vai reconhecê-la. Nunca vai encontrar. Você é tão linda. Eu lamento. Coronel Fraser, conselho executivo na linha 2. Diga para esperar. Pode ligar. Coronel Prizer, o senhor tem novidades quanto à doutora traidora Cora D? Não vou alimentar esse negócio de nome místico. Bem, a doutora Devonshire ainda é um grande problema para o diretório. Sua fuga pode prejudicar nossa maior ação defensiva. Tenho consciência disso, cidadão. A doutora Devonshire teve acesso aos mais sensíveis segredos militares do Congresso Republicano. Seu DNA tem um antídoto da nossa maior arma bioquímica. Ela deve ser capturada viva e a qualquer preço. Eu cuidarei do problema, cidadão. Sujarei minhas mãos de novo. Eu não estaria limpando essa sujeira se você não tivesse permitido a fuga dela de Washington. Eu não tenho conhecimento direto daquela operação. Claro que era parte vital do nosso contrato com... Poupe para as Nações Unidas. A doutora Corina Devonshire, Cora D, o nome dela já não importa mais. Ela me pertence. Está ligada a um contato da resistência chamado Krebs. Ele tem as lentes e vai ajudá-la a sair dos territórios do diretório. Vão se encontrar na cidade livre, Steel Harbor. Um contato local cuidará disso. E eu faço meu trabalho, cidadão. Krebs, vamos encontrá-lo depois. Rápido. Vai. Eu já te falei no final da fila. Vamos. Senhores, eu brinco com as armas. Não se preocupe. Por conta da casa. menos tenham educação. Charlie. Sim. E a resposta da senhorita Wyatt? Transmiti sua oferta para ela. $1,500 para arrancar as pernas do seu ex-parceiro? Deve estar brincando. Claro que ela recusou. A senhorita Wyatt não aceita esse tipo de trabalho. Por favor. Como é que é? Quer dizer que o meu dinheiro não é bom para ela, né? Eu vou fazer a minha oferta pessoalmente. Se eu fosse você, eu não faria isso. Por quê? A secretária particular da senhorita Wyatt, a Camille, não tem seu nome na agenda dela. E ela é uma fera. Ah, me deixa. Viu só? E agora a hora das mensagens. Pro Bob, lá de Colin. O resultado já chegou e está tudo legal. E de Samantha, a vaca, seu canalha, ladrão e assassino. Se encontrar novamente, arranca os seus olhos e corta suas orelhas. Droga, como é que eu aguento essa porcaria aqui? Um pouco de música pra galera apaixonada. Chanel número 5. Mandei bem, gata? Está, sim. Quando eu senti o cheiro desse perfume, eu pensei, Charlie, essa mulher teve um berço muito importante. Aí eu pensei, será que ela estaria a fim de ir pro berço? O que você acha, gata? Com quem está falando? Com uma garota. Onde está a sua irmã? Por que você não tenta no escritório? E quando a vi, diga que eu tomei só 2. Ok. Como quiser, tchau. É isso aí, garoto. Droga. Polícia, Vandegarde. Fica quieto. Eu cuido disso. Mostre os documentos. Quero os documentos. Alguma coisa está errada. Estou ficando nervosa. Vamos agir com o plano, ok? Não! Mudança de plano. Vamos. Desculpe, chefe. Eu posso falar do pagamento agora? Não. Correspondência dos fãs. 3 propostas para vender dólar, uma proposta para comprar o bar, um pedido urgente para contatar a resistência e uma fedida proposta de casamento. Não receba mais isso, Curry. Ai, que horror. Escuta, chefe. É chato eu ficar falando nisso a toda hora, mas amanhã é dia de pagamento. O que eu vou usar como dinheiro? Meu sorriso? Calma, Curly, deixa comigo. Você vai sair? Vou. E para onde você vai agora? Respirar ar puro. Pensei que tivesse pegado ontem. Aquilo não aconteceu. E isso também não vai acontecer. Se perguntarem, eu estou tomando banho. Bob, eu não gosto de... Não deixe Charlie ficar embaixo das mesas. Isso pega muito mal. Tudo bem. Bem, casa. O garoto dele é que anda meio doentinho, mas sob controle. Nada grave, nada assim preocupante. Bons sonhos. Ok. Ok, vamos. E agora? Vamos achar o Krebs. Alguma boa ideia? Só uma. Tive que me virar para manter o bar funcionando. Uma vida difícil. Mas uma garota faz o que é preciso. E neste mundo, você usa tudo o que tem. Oi, gatão. Quer companhia? É da polícia? Tá vendo um distintivo? Tem atestado de saúde? Completo. Tirei ontem. Licença de prostituição. Quanto isso vai me custar? Depende de como queira jogar. Eu gosto de jogar bem duro. Eu também. Anda. Sai fora. Apartamento 472. Um convidado. Apartamento 472. Verificação retínica completada. Reuben Tenenbaum, 10811. Eu tive uma ideia. Por que você não veste uma roupinha mais confortável? Que tal uma roupa menos confortável? Mal posso esperar. Eu sabia, Sr. Clarence. Você lavou as mãos? Não. Eu fui um garoto mau. Eu fico feliz em ouvir isso. Agora feche os olhos e pode virar. Ui! Crabs. Anda logo! Com medo de mim? Tá bom, você pode ficar com ele. Ótimo. Você é meu último fugitivo, Chris. Acorda, querido. Por favor, não me mate. Você lutou bem. Entende do negócio, boneca. Me chamou de quê? Não me chame de boneca. Sr. Krabs, é um prazer vê-lo. Estávamos ficando preocupados. Ah, Bob, é um prazer vê-la também. Você está maravilhosa esta noite. Cala a boca, meu dinheiro. Os 10 Não. mil? O preço subiu para este aqui. Ah, nós tínhamos um acordo. Disse que o Krabs estava sozinho e desarmado. Não estava. Desculpe. Como eu poderia saber? Caçar recompensas é um negócio feio e imprevisível. Minha cara Bob, você devia saber disso. Quanto? 20 mil. Canadenses. Ah, senhorita Wire. Eu acredito que isso agora seja extorsão. E como funcionário autorizado da justiça, eu protesto! Considere isso, Schmidt. Vivo, Krabs representa seu investimento no pagamento da fiança. Morto, é lixo tóxico. 20 mil canadenses e agora? É um prazer negociar com você, Bob. Se fosse um prazer, Schmidt, eu cobraria mais. E aí, foi tudo bem? Mais fácil possível. Toma, pega o seu dinheiro. Em público não, por favor. Com licença, senhorita Wyatt. É que eu vou voltar pro front amanhã. E pensei, a senhorita é tão linda. Será que quer dançar comigo? Vai, vai. Dá um gostinho ao rapaz. É claro. Eu não tô acreditando. Eu tô dançando com a Bado. Uai. De onde você é? De Simbot Springs, Colorado, ou o que sobrou dele. Sabia que acabaram de tomar Denver? Não, não sabia. Tem uma namorada na sua terra? Tem. Sente saudade? Sim, senhor. Todos os dias. Que tal isso? Feche os olhos e vamos fingir que está com ela nos seus braços. Sim, senhor. Fiquem todos onde estão. É a polícia. Willis, o chefe de polícia de Steel Harbor. Era um bêbado e um ladrão, mas pelo menos era honesto. Admitia ser mentiroso e ladrão. Verifique a identidade dele. Sim, senhor. Identidade, Benjamin Jones. Verificação retínica completada. Lawrence Crabtree, 57239. Ben Jones, né? Prende ele. Boa sorte, soldado. O próximo. Podem prender. Willis, o que está havendo aqui? Bar, que prazer, hein? Ela. O que houve? Um negócio sujo essa noite, Little Wire. Muito desagradável. Um duplo homicídio espetacular no Porto Velho. Daí? Bom, estamos investigando algumas identidades. Temos motivos para acreditar que pode estar relacionado com a resistência. E já que o seu bar não discrimina a parte mais nefasta da cidade... Quanto tempo vai demorar? Tudo é negociado. Curly! Música! Você melhorou muito esse lugar. Não parece nada com o que era antes. Eu gosto do novo sistema de som. Parece ter sido caro. Tem economizado o dinheiro do almoço. Não sabia que servia um almoço. Sabia que vendiam armas, caçavam fugitivos, explosões à meia-noite. Isso é que paga os brinquedinhos novos. Não faço serão. Eu faço. Bem lucrativo. Por que essa sacanagem dessa vez? Você vendeu metade daquelas identidades falsas. Sacanagem. Dois dos meus homens foram mortos. Eu sei que eles eram bandidos homicidas, mas mesmo assim eram meus homens. Por que acha que a resistência está envolvida? Por quê? Tem alguma outra informação que eu deveria saber? Claro que não. Claro. Isso é assédio sexual, chefe. Escuta, Bárbara Kopetsky. Podemos brincar de gato e rato a noite inteira, mas é que eu tenho coisas mais importantes para pensar. Onde está William Krabs? Nunca ouvi falar. Por que está procurando? É assunto confidencial da polícia. Mas posso dizer que ele era da resistência. Os congressistas oferecem 1 milhão pela cabeça dele. Então, se alguém souber onde o Krabs está, vai acabar tendo um bom lucro. Adeus, Willis. Tá bom. A propósito, Barb, estamos esperando uns visitantes importantes amanhã. Uma delegação do diretório de Washington, inclusive o primeiro diretor, Coronel Pryzer. Pensei em trazê-los ao Hammerhead. O dinheiro deles será bem-vindo. Você não conhece o Bryson. Bom, falando de dinheiro, Mark, eu não tenho que fazer mais prisões para essa noite. Digamos pelos 3 mil de sempre. 1.500. 1.500. Acho melhor descer e checar mais algumas identidades. 2.500. 2.000. Querida. 30 pratas pelo conhaque. Coloca na minha conta, senhorita Kopetsky. A senhorita Kopetsky morreu na guerra. Sou o Barb Wire. Eu quero cigarros e uma bebida. Pra eu ficar legal. Me dá uma bebida. Você ou você? Eu quero uma bebida. Senhor, ainda não abrimos. Acho que você já bebeu demais. Cala tua boca. Camille, atenda o moço. Tira ela daqui! Tira ela daqui! É Camille. Ela trabalha aqui. Camille, sente. Ai. Não quer ver ela rolando no chão? Não. Legal. Camille, pra fora. Tem um bom dia. Tá. Willis, pra que essa roupa? Você sabe como os uniformes impressionam os congressistas. A delegação chegou de manhã. Fica atenta, Bart. Vamos estar logo aqui. Com licença, Bart. Minha mesa? A melhor da casa, como o senhor pediu. Eles não precisam passar pela revista de armas. Não quero que os fregueses da Frente Unida tentem se vingar de alguém aqui. Eu acho que os nossos amigos de Washington impõem muito mais respeito do que isso, Bart. Acho que está confundindo respeito com medo. Olha só como eles são pontuais. Vem tomar um drink conosco depois. Por minha conta, é claro. Sem chance. Coronel Pryser, Alexander Willis, diretor de operações da polícia. Bem-vindo a Steel Harbor. Apague esse sorriso, Willis. Esse inferninho é o último lugar na Terra onde queria estar. Se não fosse a sua total incompetência, eu nem precisaria estar aqui, não é? Bom, eu não preciso dizer que a nossa intenção era pegar Krebs e Cora Day e extraditá-los para Washington, mas, no entanto, devido às circunstâncias fora do nosso controle... Ouça! Houve uma mudança de planos. Se Cora Day escapar, eu, pessoalmente, arranco seu coração pelo rabo e enfio de volta pela garganta. Isso não é muito higiênico. Meu amor, você diz que é tarde, mas é só impressão sua. Então sente-se e curta alguém ou alguma coisa. E vê se se liga. E se liga na música. Senhores, o filé está excelente hoje. Coronel Pryser. Permita que apresente a anfitriã, a inimitável... Mesmo em Washington, ouvimos falar de Barb Wire. Espero que se sente com você. Você atrai um público eclético. É o que parece. Dizem que já participou da resistência. Não acredite em tudo que ouve. Eu sou neutra. Sou uma mulher de negócios, coronel. Podemos fazer negócios. Eu posso assegurar que Barb tem um senso comercial bastante apurado. Eu vou direto ao assunto. Há uma fugitiva, uma traidora em Steel Harbor. Ela pretende ir para o Canadá com a ajuda de alguns dos cidadãos mais desiludidos. Eu pareço desiludida? Seus negócios a põem em contato com todos os níveis da sociedade. Pensei que fosse direto ao assunto. Ela se chama Dra. Corina Devonshire. Mas pode conhecê-la como Dra. D, um dos nomes mais super-romantizados da resistência. Mantenha a lenda viva. Como ela se parece? Eu não sei. Ela alterou a aparência cirurgicamente. São fotos dela de antes. Bom, eu acho que é difícil encontrar alguém se não sabe como se parece. Sua aparência atual não é importante. Uma identificação positiva poderá ser feita pela verificação retínica. Então, os congressistas podem contar com a sua ajuda? Com licença, chefe. Problemas na cozinha. É urgente. Com licença, senhores. Eu tenho um bar para administrar. Mulher muito interessante. Com bens muito interessantes. Senhores, aqui está. É só a gente agir com naturalidade. Agir com naturalidade. Mais fácil falar do que fazer. Duas cervejas, amigo. Eu estou procurando Barbara ou Charlie Kopetsky. A base está por aí. Os congressistas. Eles têm minhas fotos? Tomara que a resistência esteja aqui. Estou procurando você por toda a parte. Com quem vamos falar? Com alguém que conhece. Espere. Olá, Charlie. Ah, só pode ser um flashback pós-traumático. O estresse me levou a ouvir uma velha voz do campo de batalha. Surpresa, meu bem. Tô com cara de surpresa. Eu acho que você não soube. Uma granada inteligente congressista me seguiu até a minha trincheira. Eu pensei que tinha cavado fundo. Mas eu acho que não. Sinto muito. Sabe que eu também? Ah, por favor, dois uísques. Não precisa me pagar uísque, não, Axel. Eu sou amigo da gerência. Você tem muita coragem de vir aqui. Eu não tive escolha. Onde está a Barbie? Eu não acho que falar com a Barbie vai ser uma boa ideia. Seattle foi muito pior para ela. Preciso da ajuda dela, Charlie. Preciso que ela nos coloque em contato com a resistência daqui. Ah, você não soube. A Barbie se aposentou. Sai. Agora. Antes que ela te veja. Eu não sei o que ela vai fazer com você. Tarde demais. Axel. Três. Dois. Como vai, Barbie? Saia. Barbie, preciso da sua ajuda. Vai pro inferno. Mas preciso da sua ajuda primeiro. Eu lembro quando acreditava em alguma coisa. Lembro como me senti. Como se tivesse levado um chute no estômago. Eu estou procurando um homem chamado Krabs. Tem um dia para encontrá-lo. Eu não sei. Acho que nem sinto mais nada agora. Quer confiar em mim, por favor? Confiar em você? Como fiz em Seattle? O que aconteceu em Seattle não é o que pensa. Nunca quis magoar você. Agora não é a hora para te explicar. Está 3 anos atrasado. Saia e não volte mais. Seu ticket, senhor. Quanto desdém pelo dinheiro. Agradeço sua hospitalidade, Wyatt. E espero que pense em nossa oferta. Eu estou pensando nisso. Eu sabia que não devíamos ter... Aquela mulher está apaixonada por você. Cora, há muitas coisas que eu preciso contar para você. Tomara que seja Axel, logo. Aqui. Charlie. Eu posso te ajudar. O cego guiando o cego. É. Vá ao velho distrito industrial. Procure um lugar chamado Metal House. É uma fachada da resistência. Tem uma escada nos fundos, na área de carga. Toma cuidado. Charlie Kopetz que nos mandou. Não interessa quem eu sou, mas ela é Cora D. Escanei. Verificação retínica completada. Doutora Corina Devonshire, 44791. Oi, Cora. É uma honra. Estávamos procurando você. Nunca pensei que conheceria a lenda em pessoa. Sou a comandante aqui. Me chamo de Spike. Você é bem jovem. Talvez, mas sou durona. Que bom que encontramos você. Espero que possa ajudar, Spike. Demoramos, mas encontramos Krebs. As lentes sumiram sem mencionar os olhos dele. Estava numa máquina de lavar atrás do hospital. Os congressistas pegaram as lentes? Não, os congressistas ainda estão procurando Krebs. O Willis e a polícia local também não sabem nada. Todos estão dando voltas. Então, quem está com as lentes? Dizem que Krebs foi entregue a um tal de Schmitz, um homem de fianças. Schmitz queria entregar o Krebs aos congressistas por $1 milhão. Mas aí ficou sabendo das lentes. Aquelas lentes valem $2 milhões no mercado negro. Sem elas, não há como passar pela verificação retínica e entrar no avião. Vamos pegar o Schmitz. Nós estamos esperando o que agora? Não é tão fácil. Não conseguimos achar. O avião para o Canadá parte em 24 horas. Deve haver alguém que possa ajudar. Só existe uma pessoa em Seal Harbor, com contatos de todos os lados. Se alguém sabe onde está o Schmitz, será ela. O problema é que ela não ajuda ninguém de graça. E estamos com pouca grana. Você sabe que sim, Connie. Não me faça dizer, ok? Eu te amo. O que estão rindo aí? Tua mãe, me dá 3. Quantas? Larga isso aí. Peraí. Mas quantas você quer? Espera aí, eu também estou no jogo. Me dá 2 cartas. É, eu aposto, mas quando eu estiver pronto. Não sei como faz as coisas em Washington, coronel, mas eu faço uma prisão ocasional sem um massacre. Seus incompetentes, nós precisávamos interrogá-los. Desculpe, senhor, mas resistiram. Algum deles é o Smith? Não. Olha quem está aqui. Krebs. Ótimo, não pode estar longe. Preciso de um dos copos. De preferência, sem ferimento na cabeça. E aí, tá afim de companhia? Não. Tá bom. Então, um conselho. Não. Então, tá bom. Bebe pra se lembrar, Barbie. Não bebe pra esquecer. Estarei lá. Eu prometo. Vambora! Basta, a gente precisa dar o fora daqui! Não, ele está vindo! Ah! Axel! Você é Bárbara Kopetsky? Sou! Cadê o Axel? Não está aqui! Ele não vem! Sente muito, mas você tem que sair daqui! Vocês têm que sair daqui! Vão, vão! É isso aí! Anda, anda! Entra! Entra lá! Você me roubou 1 milhão, Schmidt. Devia estourar seus miolos agora mesmo. Sorte minha você não ser rancorosa. Ah, é? Não sou? $1 milhão é pouco perto do que está rolando. Eu tenho uma proposta de negócios para você. Você tem conexões, todo mundo sabe disso. Não tomo partido. Exato. Negocia com todo mundo. Eu tenho um negócio para você. Não pode negociar o Krabs sozinho? Não é mais sobre o Krabs. É sobre as lentes de contato contrabandeadas da Alemanha. Coloque isso nos olhos e passará nas verificações retínicas. Eu ia vendê-las, mas o comprador sumiu. Krabs era da resistência. Isso pertence aos amigos dele. Faça um favor a si mesmo. Devolve isso. Diga que sente muito. Por favor, Barbie, eu não posso. Vão me matar e você sabe disso. Os congressistas invadiram o meu escritório. Mataram todo mundo. Estavam me procurando. Com ou sem isso. Eu sou um homem morto. Relaxa, Schmidt. Só se morre uma vez. Barb. Eu sei que enganei você. Cometi um erro. Acontece. Eu quero negociar as lentes. Quero negociar com você. Pelo quê? Você me tira de Steel Harbor. E se você me tirar daqui, elas são suas, todas. Quer ir embora? Bata os calcanhares 3 vezes. Pode vender isso. Sabe quanto vale? Você consegue 2 milhões, canadenses, fáceis. É dinheiro suficiente para ir para a Europa. Pode fazer uma daquelas operações neuroelétricas nos olhos do Charlie. Eu não compro. Eu não vendo. Fora! Vai se arrepender se não negociar comigo. Vai se arrepender muito se não negociar comigo. Vou colocar na minha lista. cadáver é bastante recente, mas só vamos poder obter poucos segundos de pensamentos legíveis, coronel. Primeiro as impressões cognitivas, geralmente mais próximas da morte, e depois lembranças, sonhos. Grave. Senhor, fique longe do tanque. Pronto. Só isso? Agora em câmera lenta, coronel. Aberto a noite toda. Emita um mandado de prisão para Barbie Wire. Emitir um mandado? É que não é o Washington, Prizer. Eu preciso de um motivo. Ela está envolvida. É, tá. Ouviram o que ele disse. Algumas vezes, tudo que obtém são sonhos. Todos os homens em Steel Harbor sonham com Barbed Wire. Preciso de alguma coisa mais conclusiva do que um bando de imagens borradas. Quando foi que a lei importou para você? Ela deve saber onde estão as lentes de contato. Vamos revistar o bar dela. Lentes de contato? Tudo isso por causa de uma lente de contato? Tudo isso para capturar uma inimiga da República. A traidora chamada Cora D. Se Cora D sair dessa cidade livre, sua relação com a República ficará seriamente comprometida. Dolorosamente comprometida. Estou sendo bem claro? Sua taxa de administração cobrirá o custo da emissão de um mandado de busca. Agora, encontre um motivo para revistar o bar. Como quiser, coronel. Como quiser. Estou desarmado. Como entrou aqui? Cadê a minha cadela? Pois é, sou irresistível para as fêmeas. Obrigada, Camila. Toalha. Vai atirar em mim? Por que desperdiçar uma bala? Achei que tinha dito para não voltar aqui. Eu vim fazer um trabalho. A maior operação de que já participei. Fazer o que os congressistas reservaram para mim. Mas eu não estava preparado para encontrar você. Você vai superar. Eu superei. Eu não teria vindo se não fosse preciso. Eu não estaria aqui se soubesse que você viria. Não falasse. Acho que não é uma boa hora para nós dois. Tô atrapalhando alguma coisa? Que ótimo, trouxe companhia. Barbara, esta é minha mulher, Cora D. Que impressionante. Com certeza vão ter filhos fortes e espertos. Eu sei que isso é estranho para todos nós. Barbara, precisa saber. Tudo o que eu queria em Seattle era sumir com você e não olhar para trás. A guerra mudou isso. A guerra mudou tudo. Boa piada. Ah, não estou surpreso por não acreditar em mim. A missão levou meses e eu pensei que depois de todo aquele tempo seria melhor ser só parte de seu passado. Ah, por isso eu não recebi um convite para o casamento. Há mais coisa nessa história do que possa parecer. Lembra do que aconteceu em Topeka, Kansas? Como toda a cidade foi destruída? Eu posso explicar. Era chefe da pesquisa médica para o diretório congressista. Eu fui envolvida totalmente sem saber num projeto catastrófico global, um derivado do HIV, conhecido como fita vermelha. Pode matar em 12 horas. Quando descobri que Topeka, Kansas, era uma experiência do laboratório e que os congressistas iam espalhar o vírus nos territórios livres, eu passei para a resistência. Axel me ajudou a sair de Washington. No começo, nos casamos no papel só para fingir identificação, mas estamos fugindo até agora. Olha só, mas quanto heroísmo seu. E o que é que vocês querem de mim? Cora tem a vacina contra a fita vermelha em seu sistema e os congressistas a querem de volta. Precisamos levá-la para o Canadá, contar à Comissão de Paz que é uma cura para a epidemia. Precisamos contar ao mundo. E precisamos da sua ajuda, Barbie. A causa precisa da sua ajuda. O que a causa tem feito por mim? Barbie, onde estão as lentes de contato? Se soubesse, acha que eu contaria? Sabemos que Smith veio aqui ontem à noite. Agora se sabe onde estão as lentes. Pelo amor de Deus, quer dar o seu preço? É o que você faz, não é? Se vende a quem dá mais. Meu preço é alto demais para vocês. Existe outra saída daqui? Está brincando? Estão vigiando todas as saídas. Vamos, depressa. Vamos lá. Revistem tudo. Vamos, depressa. Olha tudo. Vamos, gente, depressa. Vamos, rápido. Me dá 3 minutos. Encontro vocês lá embaixo. Confiamos em você? Talvez não devessem. Chequem. Sim, senhor. Para trás. Não está vendo que ele não tem retina, o idiota? Desculpe, Charlie. Não abrimos para café da manhã. É tudo legal. Temos um mandado. Está meio grudento. O que está procurando, Willis? Essa é uma investigação de assassinato. Assunto dos congressistas. Eu asseguro, cidadã. E se descobrirmos que está envolvida, as consequências serão abruptas e severas. Quem são eles? Peguei os dois na rua. Eu gosto de homenagem de vez em quando. Saiam pelos fundos. Chequem. Isso é ridículo. Busca. Defeito. Defeito. Defeito. Defeito. Senhor, lamento. O scanner quebrou. Idiota. Estão desperdiçando meu tempo. Fora! Quanto tempo isso vai levar? O tempo que for preciso. O tempo que for preciso. queria que pudesse ver essa sujeira. Ah, não podia ver quando estava limpo. O que eles estavam procurando? Lentes de contato. Ah, é? Schmitz esteve aqui ontem à noite tentando negociar por uma viagem para o Canadá. Devia ter aceito. Lentes de contato, né? É. Como essas? De que cor elas são? A cor do dinheiro. Podemos entregar ao Axel e ajudá-los a fugir. Não tão rápido. Essa é nossa passagem para a Europa. Espera aí, não pertencem a nós. Achar não é roubar. Olha só, eu ainda acredito em lutar pelo que é certo. Ânimo, irmãozinho. Estamos ricos. Está cometendo um erro, Barbie. Me diz isso quando chegarmos em Paris. Dos grandes. Ah, Charlie, você se preocupa demais. Não é só o dinheiro, você sabe. Sabia que Charlie ainda era parte da resistência. Mas não sabia até onde. Ele está me esperando. Deixem ela passar. Como vai o rei do submundo? Ora, ora, ora. Se não é a Barbie, a feituda. Um agrado. Rosquinhas? Achei que acabaria vindo aqui. Eu tenho uma proposta. Ora, você é um amor. Mas sabe que só gosto de mulher gorda. Uma proposta de negócio. Negócio com lentes? Ora, não faça esse olhar surpreso. Como se não soubesse do que estou falando. Não dirigiu até aqui para o coração do Império do Mal para ver como está minha dieta. Veio para falar sobre lentes de contato, não foi? Minha posição é de intermediária da venda. Pois foi do que eu soube. Eu acho que já conhece o senhor Smith. Nunca ouvi tão bem. Vamos fazer negócio. Spike! Cadê a Spike? É o Charlie. Spike não está aqui. Onde ela está? Ela sabe que eu deveria encontrá-la neste lugar. Me mandou no lugar dela. Eu só falo com a Spike, eu não falo com mais ninguém. Se a resistência quer saber onde estão as lentes, chame a Spike, agora! Já está descendo. Charlie Kopetsky. Parado. É acusado de omitir informações sobre o paradeiro de um certo par de lentes de contato. Ou coopera e diz onde estão, ou se junta à sua amiguinha aí. Eu prefiro ficar com ela. 1 milhão canadenses. Feito. Ainda não terminei. Quero pegar um avião. Está no velho aeroporto do outro lado da zona não ocupada. Zona não ocupada. A parte ruim da cidade. Quero passagem livre para mim e para o Charlie até a zona não ocupada. Significa escolta até o velho aeroporto. A zona pode ser bem imprevisível e o pedágio pode ser bem difícil. Teria de mandar alguns dos meus homens aqui e lá. Que tal 500.000 canadenses? 750 adiantados. Peito. Está com as lentes? Você acha que eu sou nova nisso? Eu encontro você no pedágio uma hora antes do amanhecer. Eu quero dinheiro vivo pelas lentes. Se se atrasar 5 minutos, vendo para outro comprador. O que é que tem esse monitor? Não está captando os pensamentos dele. Coronel, ele não tem dados visuais desse período. Droga. Onde estão as lentes? Fale agora, homem. Ou eu te faço sofrer. O coelho da Páscoa levou. Eu falo. Um cara tá com elas. Que cara? Ele é gordo, usa roupa vermelha, barba branca e se chama... Chris Kringle. Feliz Natal! Droga. Olha só, ainda rasgou minha meia. São todos iguais mesmo. Quem ele pensa que compra minhas roupas? Eu. Ainda quis me dar $50. $50 é um absurdo. Droga. Ai, que bagunça. Bom, essa bagunça é toda sua, Curly. O bar é seu. Te manda, menina. Estou dando para você. Eu e Charlie estamos fora. Como é que estão fora? Vão embora para sempre? Não vão voltar mais? Escuta, Barbie. Eu não sei administrar um bar. Eu só sou um garçom, pelo amor de Deus. Ah, Curly, relaxa. Nasceu para isso. Camille? Bom, é isso. Vou sentir sua falta. Eu também vou sentir, Curly. Cuide bem da Camille, tá bem? Ah, é claro. Nunca pensei que veria o dia que você iria embora nessa coisa horrível. Cadê o Charlie? Ele deveria estar aqui. Ele me disse que precisava falar com uma velha amiga dele, alguém chamado Spike. Spike? Uhum. Bem... São os garotos. O que é isso? Ah! Charlie. Soubemos que os congressistas descobriram sobre esse lugar. Nós viemos para avisá-los. Chegaram tarde demais. Barbie, preciso da sua ajuda. Nós não temos mais tempo. O avião sai em 90 minutos. É a única que pode nos ajudar. Por favor. Pelo Charlie. Vão, eu cuido do Charlie. Vamos embora. Seguras. Ela nunca vai conseguir entrar no avião sem as lentes. Me entregue. Eu disse que estão seguras. Você vem ou não? A palavra matança, lembra o quê? Você já tentou sair daqui de carro? Não. Então cala essa boca. O que é isso? Bloqueio de estrada. Do outro lado fica a zona não ocupada. Tem um pedágio. Vocês dois fiquem aqui. O que está acontecendo? É a nossa escolta. Olha só pra ela, toda produzida. Que joias bonitas, Barbie. Trouxe o dinheiro? Tem papo furado. Como você quiser. Eu disse em dinheiro. Ei, eu tive que trabalhar rápido. É um cartão de ouro com 750 mil de crédito. É igual a dinheiro. Nós não combinamos isso, Big Fatso. Já disse, tive que trabalhar rápido. E as lentes? Legal. Ele tá aí. O que pensa que está fazendo? Pra trás, Axel. Ora, ora, ora. Se não é o Axel, o defensor da liberdade e a famosa Cora D. Eu tenho a impressão que temos uma reunião de celebridades aqui hoje. Como pode? Quantas vezes eu tenho que dizer? Eu não tomo partido. Estou fazendo isso só por mim. Não é, Big Fatso? Pois é, isso mesmo. E gosto muito do jeito que você pensa, Barbie. As lentes. Tudo bem. A fase 2 do trato. Uma escolta segura até o velho aeroporto. Uma pequena mudança de planos. Vamos, rápido! Vamos cercar o local! Bom trabalho, Sr. Big Fatso. Sou tal. Bob, vou ter que pedir para largar as armas. Vai adorar isso, Barbie. Não só peguei as lentes, mas ganhei $1 milhão de recompensa pela sua cabeça e mais um pela da doutora, por entregar as duas aos congressistas. Sem mencionar os 750 milhões de dólares de crédito no cartão. Você não adora quando um plano dá certo? O rosto pode enganar, mas os olhos nunca mentem. Não é, doutora Devonshire. Washington está bem agitada desde que você fugiu. Eu nem posso dizer como estão todos ansiosos para tê-la de volta. Ótimo. Unidade 956, siga para o local da apreensão. Unidade 956, siga para o... Chefe Willis, prenda essa gente. Barb, eu não tive nada a ver com o que aconteceu com o Charlie. Eu sinto muito. Não se mexam! Cuidado, ela tem uma granada! É uma granada! Vamos sair daqui! Segura. Ai, nós vamos morrer. Droga, eu vou partir você ao meio. Como é que eu entro no avião agora? Se sairmos vivos, eu mato você, Barbie. Axel, pegue a direção. Quê? Não discuta, rápido. Numa emergência, puxa a alavanca amarela. À frente. O aeroporto fica logo depois. Obstrução à frente. É um ônibus, só podemos passar. Isso significa uma emergência? É! Cuidado! dá sua arma. Willis, leve-os para o aeroporto. Rápido. Eu vou atrasá-los. Não, Barbie, não pode. Encontro vocês no avião, eu prometo. Adeus, Jackson. Vamos lá! Leve agora para o aeroporto. Vai! Cadê você, desgraçado? Esse é o controle para descer e subir, é, não é? É, esse sim. E qual é o que faz girar? É esse aqui, ó. E esse aqui? Que tocante. O último suspiro da desesperada. Geralmente não me emociono com o meu trabalho, mas vaporizar você vai ser um verdadeiro prazer. Thank you. Estamos tão próximos. Favorita. Você é minha boneca. Não me chame de boneca. Desobedecer será punido severamente. Temos que fazer alguma coisa, Willis. É, talvez nós possamos distraí-los. Tá bom. Chegamos na hora? Coloque isso. Voo 647 com destino a Quebec. Portão 2. Segurem esse avião! Boa sorte, doutor. Obrigada. Qual o destino? Quebec. Aproxime-se do scanner. Verificação retínica completada. Cidadã aprovada por todos os governos. Ela está livre. Missão cumprida. Vai perder seu avião. Pensei que Babu Ar não tomasse partido. Guarde para você. Atenção, atenção. Última chamada. Voo 647. Adeus. Última chamada. Adeus. Última chamada para o voo 647 com destino a Quebec. Embarque no portão 2. Atenção, atenção. Última chamada para o voo 647. Embarque no portão 2. Para onde é que você vai? Paris é legal nessa época do ano. Acho que eu estou me apaixonando. Entre na fila. Thank you. Thank you.